andrecedesmoral.com. Aqui trilha Camusi. Olha a turma fazendo gol. Você na pegada do Rihanna. Alô, meu amigo Assis.com. Parece que o vento leva a notícia de você pra mim. Parece que o vento e traz notícia de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você. E a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas das vezes que a gente voltou. Em cada encontro se amando mais, mas na verdade é que o amor. Essa nossa estranha maneira de amar. Pra que brigar? Que a gente se separa, mas nunca se deixa. Por que será? Essa nossa estranha maneira de amar. Pra que brigar? Que a gente se separa, mas nunca se deixa. Parece que o vento leva a notícia de você pra mim. Parece que o vento e traz notícia de você pra mim. Parece que as noites se torna mais fria longe de você. E a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perde as contas das vezes que a gente voltou. Em cada encontro se amando mais. Vamos relembrar! Essa nossa estranha maneira de amar. Pra que brigar? Que a gente se separa, mas nunca se deixa. Por que será? Essa nossa estranha maneira de amar. Pra que brigar? Que a gente se separa, mas nunca se deixa. Olha o Fausto Nervosinho. Tamo junto. Paredão do Maninho. Em nome da Caranguejo, em nome do Esporte Verde Brasil, Vaqueiro Rihanna.